e não se comprometer. Depois, onde é que tem a se comprometer-se? Pronto, pois é hoje. Frei Bento, eu lançava só, não é tanto uma questão, mas é. Isto vai acabar a um quarto para as sete? Era chão? Seis horas. É uma questão que tem a ver com a primeira parte da discussão, mais teológica, talvez. Fala-se do Espírito Santo, mas não se falou nenhuma vez do Espírito, de um Espírito, o Espírito das sombras. De sombras. Sim. Eu li o livro de Bento XVI, ou melhor, de Ratzinger, porque ele diz que assumiu o seu lado de teólogo e não de Papa nessa espécie de biografia em dois volumes de Jesus. E ele surpreende muito, creio que com certeza deve ter lido, quando diz que quando Jesus é batizado por João Batista, quando é mergulhado no Rio Jordão e volta, ele é uma espécie de mergulho no Rio de Hades e não um mergulho de purificação. Ele mergulha e traz todos os pecados. Isto é, o nosso mundo é um mundo onde as sombras são muito mais fortes do que a luz. Em primeiro lugar, sabem que o Luís foi o que me fez a primeira entrevista simpática, boa, e depois eu gosto muito do trabalho de investigação que faz a Paula. E o que ela fez aqui é extremamente importante, né? Porquê? Porque a gente já perdeu isso tudo. Já não sabe o que aconteceu, como é que aconteceu, o que cada um tem um bocadinho só de memória. Acerca do que agora o Luís me perguntou, eu fiz uma intervenção em Fátima, também num contexto dos documentos do Concílio, em relação à vida consagrada. E o que eu desenvolvi é uma reflexão sobre a possessão diabólica. Porque é isso que é importante. Nos Evangelhos, continuamente, e os depois os pregadores não sabem o que é como fazer daquilo, porque agora isso já está entregue aos psiquiatras, que é o problema da possessão. Ora, o que é o trabalho de Jesus é o da despossessão. Restituir as pessoas a si mesmas. Ora, Jesus, e só para responder a essa pergunta, não gostou nada do que lhe aconteceu no Rio Jordão. Saiu como um pito molhado, não é? E depois entrou em oração e ouviu uma voz absolutamente contrária à de João Batista. E vai abandonar, e todo o percurso é abandonar a troika da austeridade e acontecer realmente um caminho completamente novo. O céu faz declarações de amor. Deus, e aliás, este Papa, uma das primeiras encíclicas foi precisamente Deus é amor. E as pessoas ficaram muito espantadas que um Papa dissesse isso. O que é que queriam dizer? Se Jesus em Nazaré, quando entrou, põe-lhe o rolo da Bíblia diante, é o profeta Isaías, ele lê e depois fez como aos testemunhas de Jeová. Saltou um versículo. Porque diz o dia da graça de Deus, mas a seguir, no texto vinha, o dia da ira de Yahvé. E ele diz, não, esta não. Mandou enrolar o livro. Ora, e foi isso tudo a caminhada dele. Mas eu escrevi um texto, eu sei que o espírito diabólico não quer que eu leia, porque me deu aqui um dilúvio sobre o meu texto, mas eu consegui salvar algumas coisas para a Arca de Noé. Eu vou ler que é muito rápido, porque eu não fiz uma investigação como a Paula, minha santa. Agora, o que eu vou dizer é muito rápido e espero que voltemos a essa questão. A semana passada encontrei no programa das atividades do Centro Cultural Le Sauchoir, que, como sabem, foi uma matriz daquilo que chamava a teologia nova, nos anos, nos anos da primeira parte do século XX, e que depois teve um grande... Foram condenados, o Padre Chanu foi posto o seu livro no Index, quer dizer, ler o seu livro era pecado mortal, sem licença. Eu recordo-me quando comecei a ser professor de teologia, a primeira coisa que pedi ao meu provincial, o Padre Silvão, canadiano, digo, eu quero licença para ler todos os livros. Ele está bem, pronto. E então, foi um livro posto no Index, Le Solchoir, une école de théologie. Depois o Padre Conrado e outros perceberam muitas coisas. Mas eu fui lá, neste centro cultural, que encontrei um programa, num seminário, de mestrado, para 2011-2012, com esta problemática. Haverá futuro para as religiões nas sociedades secularizadas? Como a nossa também está a ser. Esta pergunta supõe que as religiões perderam, há várias décadas, o monopólio da oferta de um sentido para a aventura humana. A descristianização das sociedades europeias, a desinstitucionalização da prática religiosa, e eu digo isto na Europa, a subida crescente do pluralismo religioso e do individualismo em todos os aspectos da vida em sociedade, o aumento crescente do poderio da técnica, apresentam-se como sinais de pluralização do sentido. As pessoas podem darem rumo à sua vida, é o que eu quero dizer, não vários rumos à sua vida. Mas estaremos condenados, é esta a pergunta de fundo, a renunciar a toda e qualquer representação religiosa ou espiritual do sentido da existência humana, individual e coletiva? Estaremos condenados a dizer, olha, é assim, deixa ir. Dada a complexidade e a amplidão do fenómeno, é normal que o seminário tenha convocado especialistas nas áreas da filosofia, da ética, da teologia, da antropologia e da história. As religiões valem, reparem bem o que eu digo, oh meu Deus, também não precisa de chave, mas digo eu, é a chave deste discurso, as religiões valem enquanto expressões da vida profunda. São expressões, não são a vida profunda. É para ajudar, para exprimir. A denúncia das suas imposturas e a desconstrução das suas representações insensatas, de que Jesus Cristo foi um mestre incomparável, não podem esquecer os seus imensos recursos, os recursos das religiões, na diversidade das suas formas, para configurar o sentido da aventura humana. Todos os Nietzsches e quantos vierem por aí, todos os chefes da suspeita, podem dizer os maiores coisas contra as religiões. Fizeram tantas asneiras, mas... podem esquecer o que nelas existe de fundamental para dar sentido à vida individual e coletiva. José Régio dizia algo que me parece interessante. Os que falam da religião como alienação suprema não podem compreender de quantas alienações a religião nos liberta. A esperança de que a própria morte é trânsito misterioso para o grau mais evoluído da existência Esta é uma crença profundamente humanista. Não sei se recordam do livro dos Degraus do Parnaso, do M.S. Lourenço, a descrever o que foi uma matança na guerra em Angola, e depois, num ponto final, um médico que não era crente, diante daquilo tudo, disse: creio que a ressurreição é uma ideia justa. As lideranças que não assumem a historicidade, as lideranças da Igreja, que não assumem a historicidade das expressões e organizações religiosas, confundem a fidelidade com idolatrias dogmáticas e não enxergam o anacronismo dos preceitos que não respeitem os direitos humanos. As religiões vivem da comunhão dos tempos, mas, segundo Jesus Cristo, o espírito do vinho novo pede odres novos para não deitar tudo a perder. Sem a clarividência e a divina coragem do Papa João XXIII, já que foi muito destacada, era como nos Atos dos Apóstolos, um velho com sonhos, a Igreja Católica não teria vivido a grande revolução que nenhuma traição ou eclipse poderá apagar. Mas isso era uma coisa que era para analisar o que era e o que aconteceu. Uma revolução verdadeira. As investigações, colóquios, debates, conferências e publicações em curso sobre o papel do Vaticano II, eu tenho a certeza que vão dar fruto. Uma das questões aqui levantadas, quem virá à Universidade Católica agora muito proximamente, Hervé Legrand, precisamente sobre uma questão que aqui já foi levantada, das conferências episcopais, ele dizia que foi um andar para trás, porque foi fazer dos bispos párocos nomeados pelo Papa. As investigações, portanto, e estes colóquios e tudo isto, vai dar resultado. Eu tenho a certeza disso. John Mowry, num livro, o que é que aconteceu no Vaticano II, retraçou de forma exemplar o que aconteceu desde o seu anúncio, a 25 de janeiro de 1959, até à celebração da sua clausura, a 8 de dezembro de 65. Faz reviver, passo a passo, os grandes debates conciliares, o trabalho das comissões e as relações por vezes difíceis entre Paulo VI e a Assembleia dos Bispos. Mas ao destacar as diferentes correntes que se defrontam, evita a sua caricatura e as leituras simplistas de uma oposição que foi evidente e renhida entre progressistas e conservadores. O próprio Concílio. É evidente que já não estamos em 1959 e não temos que resolver os problemas de 1959. Temos de os conhecer, porque senão repetimos a asneira. É evidente que já não estamos em 59, nem no ano 2050. Também não vale a pena perguntar o que é que acontecerá no ano 2050. Sei lá, já estarei a contas com os anjos. Mas é precisamente a ruptura e a comunhão dos tempos que exige perguntas básicas. E então é isto. Que apresentou, ou que representou o concílio para as gerações que o viveram? Isso é um trabalho de história e é um trabalho de testemunhos. Que aconteceu para passar a ser ignorado ou silenciado durante décadas? Que fazer agora para que as gerações atuais de católicos, no mundo onde se alargam as desigualdades, onde cresce a pobreza e se agrava a crise ambiental, que fazer para que estas gerações atuais de católicos assumam, com todos os seres humanos de boa vontade, E reparem que foi uma traição que o Papa João XXIII deu à expressão, porque quando foi anunciado do céu era Deus que tinha boa vontade, mas ele depois quer é pessoas também com boa vontade. Deus não costuma fazer nada sozinho, não é? Portanto, com todos os seres de boa vontade, religiosos ou não, fazer a reconfiguração do nosso presente, que escute, claro, as vozes do passado, mas que abra o futuro, que abra o futuro. O puro atualismo é uma ficção. A história é uma caixa de surpresas. Não temos o mundo com que sonhamos. Eu sou dessa geração, eu participei lá em Roma, em muitos colóquios, durante essa coisa, porque, graças a Deus, expulsaram-me do Porto em 1963, e no 1º de maio, e o único destino que me deram foi ir para Roma, e há desgraças que são umas bênçãos, não é? E não temos, de facto, um mundo que sonhamos, nem sob o ponto de vista político, nem sob o ponto de vista económico, nem sob o ponto de vista nem religioso. Por outro lado, o ritmo das mudanças, sobretudo a nível científico e técnico, com repercussões em todas as áreas, mesmo nas religiosas, é tão rápido que em muito pouco tempo, o que é que acontece? O que aparecia como solução começa isso mesmo a ser problema. Diz-se-á que isto é uma cedência ao relativismo, uma indiferença aos valores perenes. Talvez não. É uma cautela com os projetos megalómanos que esquecem a historicidade da nossa condição humana e, portanto, também da condição da Igreja, que eu creio que ganhará muito com uma espiritualidade do provisório. Quer dizer, não é necessário que se fume sempre definitivos. Havia cigarros definitivos, não sei, pessoas, quer dizer, também provisórios, não é preciso fumar sempre definitivos. Se uns gostam de rezar, assim como era no princípio e agora e sempre, os séculos dos séculos, outros preferem a oração do pão nosso de cada dia, nos dai hoje, recomendada pelo próprio Jesus. Tomar a sério a interfecundidade do diálogo com ateus, agnósticos, com outras configurações religiosas do Oriente e do Ocidente, com outras igrejas cristãs, é um imperativo do concílio. O mistério de Deus e do mundo é maior do que as querelas em que muitas vezes nos perdemos. Temos de escutar muito uns aos outros. Mas a importância da família, de que se falou aqui, e o padre Feitor Pinto é um especialista das famílias, ele não é casado, mas eu também não sou, eu não tenho assim tantas, eu não tenho tantas certezas como ele acerca da família, não tenho. Vivi numa família e gosto das famílias, faço casamentos e batizados, mas faço sempre uma declaração de interesses nessas situações. A importância da família, com suas diferentes tradições e as suas metamorfoses, deve estimular as lideranças da Igreja Católica e todos os católicos a repensar a questão das uniões de facto, o casamento civil, o divórcio e o recasamento. Todas estas situações podem ajudar a Igreja a descobrir mundos que tende a ignorar e situações que precisam de evangelização. Ainda aqui há poucos anos, em certos movimentos com que eu me juntava e trabalhava, falar em divórcio dos filhos ou dos netos, ou em uniões de facto, parecia que era uma coisa que nunca lhes podia acontecer, pois caiu-lhes na família como nos outros, meu Deus. Todas estas situações podem ajudar a Igreja a descobrir mundos que tendem a ignorar e situações que precisam de evangelização. A teologia dos ministérios ordenados, serviços da comunidade cristã, precisa de ser repensada. Uma doutrina que impede as mulheres de poderem ser chamadas a receber o sacramento da ordem, continua a semear a desordem na Igreja. O documento conciliar, Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, sobre a Igreja no mundo contemporâneo, é, por natureza, provisório. Porquê? o seu espírito exige uma reencarnação contínua, porque o contemporâneo já não é o contemporâneo de há 50 anos. Vai sendo, é um documento que por própria natureza pede a ser continuamente refeito. Mas agora vou ler uma historinha e acabo. É sobre as mulheres. É, vem no livro Dieu, de Frédéric Lenoir, que é Entretien avec Marie Drucker. Foi publicado agora. E então diz assim sobre o problema das mulheres. A jornalista pergunta, e se Deus fosse mulher? Diz-lhe, olha, o efêmero Papa João Paulo I tinha dito no começo do seu pontificado que Deus podia muito bem ser representado como uma mulher, pois ele não tem sexo, dá para todos. Tinha igualmente expresso a favor da contracepção. Morreu de maneira não elucidada algumas semanas mais tarde. E agora diz o Frédéric Lenoir. Conhece a seguinte história judaica? No paraíso, Deus criou, em primeiro lugar, a mulher, e não o Adão. Eva aborrecia-se. Pede então a Deus companheiros. Deus criou os animais. Eva continua insatisfeita e pede a Deus um companheiro que lhe seja semelhante, com quem ela pudesse ser mais cúmplice. Deus criou Adão, mas pôs uma só condição a Eva: que ela nunca revelasse ao homem que tinha sido criada antes dele, para não irritar a sua susceptibilidade. E Deus concluiu que isto fique um segredo entre nós, entre mulheres. E acabei.